eu confesso ao mundo inteiro que eu amo meu Jesus. Eu não deixo de gritar que eu amo meu Jesus. Eu deixo o mundo inteiro por Jesus. Eu só não deixo meu Jesus pelo mundo inteiro. Eu amo Jesus, aleluia. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus, aleluia. Jesus também te ama, e como é grande o seu amor. Eu quero ouvir você dizer que também ama o Salvador. Eu deixo o mundo inteiro por Jesus. Eu só não deixo meu Jesus